De dia ele vem, a noite vem também. Ele não é do bem, ele vem do além. Quer tomar minha conta? Fantasma maconheiro, chega aqui minha sombra, me leva pro mosteiro. Quer tomar minha conta? Fantasma maconheiro, chega aqui minha sombra, me leva pro mosteiro. Quando a noite vem, pra mim não é nada bom. Vejo vultos, choros, gritos vindo em minha direção. Eu vejo alguém em casa me atormentando com sorriso. Acendo um pra relaxar, é disso que eu preciso. Se quer me atormentar, movimenta minhas coisas, tira do lugar. Ninguém vai me acreditar quando essa história de louco eu contar. Melhor não contar pra ninguém. Será que o Gaspar ficou louco também? Arrasta a corrente, derruba a panela do lado do ouvido. Ele grita pu. Ele não vem pra me alegrar, se alimenta de medo. Solta já preta, louco, louco, não é nenhum segredo. Ele vem em várias formas, bruxa, vulto, me causa transtorno. Um encosto que se manifesta, fazendo na mente uma festa. Acordo com pu. Quando você vir, trago uísque, maconha também. Acendo uma fuga, hoje à noite fica tudo bem. Fantasma que vem me assustar, porra do vulto vai tomar no cu. Me deixa na cama, não tira meu sono, não arrasta a corrente e nem grita pu. De dia ele vem, a noite vem também. Ele não é do bem, ele vem do além. Quer tomar minha ponta? Fantasma maconheiro, chega aqui minha sombra, me leva pro mosteiro. Quer tomar minha ponta? Fantasma maconheiro, chega aqui minha sombra, me leva pro mosteiro. Você tá meio crazy, com um jeito de crazy. Vendo o vulto falando sozinho, eu acho que tá meio crazy. Vendo que ninguém viu, puta que pariu. Você cheira, injeta, já não basta Rupinol, Revotril. Diagnósticos provam que já passou dos limites. A droga não faz bem a ninguém, mas você insiste. Eu não sou louco, doutor, e o meu transtorno não é bipolar. Tava de boa em casa e acendi um sol pra relaxar. Fantasma corta a ombra, vem aqui me assombrar. Anda assustado, cabreiro, cortou a minha onda. Senta no sofá, eu vou te falar. Eu te avisei, muitas chances eu te dei. Camisa de forças, já te recomendei. Neurônios pedem arrego, sua mente quer sossego. Até de dia tá vendo fantasmas e morcegos. Cocaína na veia, você caiu na teia. Esse laço eu não quero pra ti, a tua aparência é feia. De dia ele vem, a noite vem também. Ele não é do bem, ele vem do além. Quer tomar minha ponta? Fantasma maconheiro, chega aqui minha sombra, me leva pro mosteiro. Quer tomar minha ponta? Fantasma maconheiro, chega aqui minha sombra, me leva pro mosteiro. Boo.